quadrado, está na torre, frequência 1989. Sequência 1, 2000 decimal 0, alterna 1, 28 decimal 8. control, who is on this phone? 23, desça para 2000 pés, registro altímetro no 04, autoridade sinal elétrico 6, ataque estabilizado. Aciona a identificação, dessa vez pela bola média 1, agora no ritmo 0, 5, 0. 333, que é uma torre de frequência 198.9. 3.000 pés de altitude no 04. 14 aguardando,

5996, reta para 2010, registro de metrô no 04, autorizado sinal elétrico 2, repasse 3 anos. Azul 9163, Azul 9163. Salvador, bom dia, azul 9163. Azul 9163, contato radar na decolagem, fazia seleção do número 340. Valeu, aviação, voando para 340, azul 9163. Mantenha a rede visual de 5 Salvador no 04, ingresso que via corredor e suporta para 10 e 05. Azul 9163, senta para o envio de voz diretiva. Colonado 9-6, chama todos de frequência 1-9-8, do sinal 9-6. Foi Salvador, azul 5-9-6, tudo certo. Aguardando a pista livre, consigo ficar na meia? A luz de 5-1, né? A Gil está livre. Custou a aproximação do Draco 9, está. Ok, 5-1 na meia, compreendeu, os autoridades estão 1-0, aguardando a PRFK. Azul 9163, contra Recife, frequência 128293, alterna 125251. Adicione a identificação. Vou fazer a chegada do Bonadinho para o nível de voo 060. Seu nome é Lúcio Figueira Guarda.